Tutti Frutti. Já provaste o Tutti Frutti? É super bom. E o de Amora? Já provaste o de Amora? Esse é uma deliciazinha. Também há o pistácio, framboesa, kiwi, ui ui ui. E se deixares, eu não paro mais de falar, porque este é o meu assunto preferido.